cima da Bahia. Diz que dia pelo dia vai subir bem devagar, e passo a passo vai cumprindo a profecia do viado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar. Oh, oh, boa noite! Aqui a gente tá na Rádio Comunitária Aconchego 88.5 FM. Estamos estreando aqui um programa novíssimo no calor aí da segundo turno da eleição. A gente tá puxando um programinha chamado Cá Entre Nós. É uma conversa, um debate que a gente quer fazer aqui nesses dias entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição. A gente quer debater algumas perspectivas políticas sob a vista das organizações populares aqui do Recife, pessoas que se organizam ou que são referência em alguns temas que a gente vai ter que debater nessas eleições com relação aos projetos dos dois candidatos que disputam a eleição. Hoje a gente vai começar a fazer essa análise aí vai ter uma entrevista aqui com Edneida. Edneida, ela é geógrafa, pesquisadora da Fundagem e trabalha na ONG Associação Águas do Nordeste. A gente vai falar um pouco sobre o tema das águas, meio ambiente e saúde. Aí eu vou pedir para Edneida se apresentar rapidamente, conversar aí com nosso queridíssimo público da Zona Oeste do Recife. Oi, pessoal. Boa noite. Ok? Pode ir? Sim, boa noite para as pessoas todas que estão ouvindo a Rádio Aconchego FM. E cá entre nós, realmente preciso falar de água, meio ambiente e saúde. O que é que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente, pessoal. E nesse calor, né, das eleições, extremamente polarizadas, numa determinada perspectiva, com muitos candidatos no primeiro turno, muitos temas ficaram invisibilizados, sequer apareceram nas discussões, e são temas que têm a ver com a vida da gente, diretamente. Ninguém vive sem água. Ninguém vive sem uma água de qualidade, ninguém vive bem onde não existe o saneamento básico relacionado ao esgotamento sanitário, onde tem problemas sérios com os resíduos sólidos, com lixo, onde tem alagamento. Aqui na nossa cidade isso é muito forte também. E aí, para o segundo turno, com os dois candidatos que passaram, fica mais fácil de poder acompanhar como é que estão as propostas em relação a esse tema. A gente vai puxar um pouquinho a partir do tema da água e tentar relacionar quais as implicações disso, né, para a saúde e meio ambiente. A gente pode começar dizendo que o saneamento básico é fundamental para a saúde da população e para o meio ambiente. Né? E que a gente tem isso garantido como um direito, né? As Nações Unidas, as Organizações das Nações Unidas, em 2010, explicita isso, né, a água limpa e o saneamento básico como um direito fundamental humano. Isso a partir da constatação de que a gente tem, no mundo, cerca de 3 em cada 10 pessoas sem acesso à água potável ainda. Né, e 6 em cada 10 pessoas sem um saneamento, sem esgotamento sanitário seguro. Isso é falando do mundo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso, como é que está no Brasil e como é que está sinalizado aí nos candidatos que estão no segundo turno as propostas para tratar desse tema que é fundamental à vida. Massa, a gente vai sair agora com uma vinhetinha. A gente também está fazendo uma campanha aí que a gente jogou nas redes sociais, que é... Ah, antes a gente tem que informar, assim, que o programa a gente está organizando, mas a gente não está tentando pautar aqui uma mídia neutra. A gente tem uma posição nessa eleição, a posição da gente é em defesa da candidatura do presidenciável Fernando Haddad e Manuela Dávila para vice-presidência. E a gente não acha que isso seja um problema, debater à luz de uma preferência uma candidatura. É, a gente acha que justamente deixar explícito qual é o nosso lado é o mais justo que a gente possa fazer para que você, eleitor, você, eleitora, saiba de onde a gente está falando e possa tirar as suas conclusões. Fernando, se tu me permite, sim, eu acho certeza. Que isso é importante, inclusive porque na mídia aberta, né, isso não é feito explicitamente, mas tem sido feito de uma maneira até injusta. Né? As redes de televisão e não declaram quem estão apoiando, mas isso tem sido uma construção ao longo desses anos todos, né, contra uma determinada perspectiva, que eu não diria que é só contra um determinado partido, é mais do que isso. É, e assim, se a gente quer ter mídia diversa, a gente quer ter diversidade na mídia, eu acho que a gente só vai ter quando cada lugar assuma. E aí, se todo mundo realmente assumisse de que lado tá, a gente veria que a gente definitivamente pode ter tudo na mídia, menos diversidade. E aí é isso que a gente na Rádio Aconchego tenta fazer aqui, né? Dar uma perspectiva, a gente tem lado, a gente tem posição, a gente constrói essa posição no dia a dia, a gente convida, quem escuta a gente sabe que está convidado a chegar e a participar mesmo. A gente é um processo participativo, mas a gente tem lado. A gente não é um processo que pode entrar qualquer devaneio direitista. Mas é isso. A gente lançou uma campanha hoje nas redes sociais que era Por que eu voto no Haddad? E aí você pode mandar um zap ou um telegram, para ser mais bonitinho. Um telegram para nós, um zap para nós, com um minutinho de fala. Por que você vota em Haddad? Por que você quer votar em Haddad e Manuela Dávila para presidente? E a gente vai já escutar algumas vozes que chegaram a nós. Agora vocês vão curtir aí Gilberto Gil. Tenho sede. Escurece quando vai chover. meu coração só pede o teu amor. Se não me deres, posso até isso aí, Gilberto Gil, tenho cedo. Agora vocês vão escutar dois audiozinhos aí que o pessoal mandou pro nosso zap, porque o pessoal vai votar em Haddad e Manuela Dávila, presidente e vice-presidente do Brasil. Eu vou votar em Haddad e Manuela, porque eu não vou ver ninguém acabar com o Sistema Único de Saúde, não. Eu também não quero ver ninguém acabar com o 13º, nem acabar com as férias, não. Porque a gente lutou muito para ter 13º e para ter férias, para vir um caba rico que nunca trabalhou ficar querendo acabar com os direitos da gente. Eu vou votar em Haddad e Manuela, porque aqui no Nordeste começou a ter faculdade no interior e a minha família de Pera Tapada e de Passira não tem dinheiro para vir estudar na capital, não. E também não adianta vir porque não tem vaga na casa de estudante. E aí tem que ter as faculdades do interior, os cursos técnicos. E eu vou votar em Haddad e Manuela, porque Haddad foi ministro da Educação e ele apoiou em muitas coisas que teve no ministro da Educação. Eu vou votar em Haddad, porque ele possibilitou que milhões de brasileiros e brasileiras pudessem entrar nas universidades. Eu voto em Haddad, porque eu acredito que a educação é a saída para a violência. Eu acredito que armas só vai gerar mais violência. Eu voto em Haddad porque eu sou uma pessoa que trabalha com cultura e o outro candidato quer acabar com a cultura, com os incentivos de cultura. E eu acho que a cultura também é a solução para a violência, para os direitos humanos. Eu voto em Haddad porque ele é contra o congelamento da o congelamento dos gastos por 20 anos. Eu voto em Haddad porque eu sou a favor do 13º salário. Alô, alô, voltando aí. É isso aí, essa é a estreia do nosso programa Cá Entre Nós, um programa que vai acompanhar a eleição presidencial do segundo turno. E a gente hoje, o tema é água. E aí, meio ambiente e saúde. A gente tá aqui com Edneida, geógrafa, pesquisadora da Fundagem, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema. Ô Edneida, primeiro eu queria que tu falasse um pouquinho, que tu comentasse pra gente assim. A gente, primeiro, pra gente é um tema muito caro, assim, é muito importante pra gente aqui nesse prédio falar de saúde. A gente aqui tá num prédio que a gente tem um atendimento de saúde, não qualquer atendimento de saúde, é um atendimento integral em saúde. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa relação. Assim, a questão da água, mas especificamente esse tripé, né? Essa relação entre saneamento, meio ambiente e saúde aí. E explicasse um pouquinho como essas coisas estão relacionadas aí pro pessoal que está escutando a gente. Então, cá entre nós, né, a falta de acesso a esses serviços básicos tem afetado diretamente a saúde da população. Isso é fato. Mas aí a gente precisa, só para ficar ainda mais cá entre nós esclarecido, que quando a gente fala em saneamento básico, a gente está falando em abastecimento de água potável, né? A gente está falando de para onde vai o esgoto que a gente produz em casa, a gente está falando de como é que se dá o manejo do lixo, né? Do resíduo sólido que a gente produz em casa. E, no caso das cidades, como é que está se dando a drenagem urbana, ou seja, para onde é que vai a água de chuva, né? E quando ela não está bem direcionada, quais os problemas que ela causa, né? Então, só para a gente dizer que boa parte de um conjunto de doenças que tem sido bastante impactante para a população, elas são de veiculação hídrica, né? Ela acontece porque o vetor da doença se vale de água, né, parada, de água acumulada de uma maneira inadequada. E aí, só para citar, a gente tem a dengue, a zika e o chikungunya, né? E qual é a relação que a gente pode estar estabelecendo sobre, em, é, para deixar ainda mais, mais claro para as pessoas, né? Na maioria das vezes, principalmente para a população de baixa renda, a não periodicidade do abastecimento de água, por exemplo, faz com que as pessoas tenham que juntar água, né? E muitas vezes de uma maneira que é precária, é do jeito que dá, do jeito que as pessoas podem se virar, né? E às vezes está lá os tanques, os tonéis, sem estarem cobertos, sem que as pessoas tenham, inclusive, tempo, porque estão cuidando das suas vidas, da sua sobrevivência, para também estar fazendo tudo como deveria ser feito. Então, ali, de cara, a gente já tem um risco, né, de que o mosquito deposite, né, seus ovos, e isso vai se transformando num ciclo que a gente, todo mundo, né, acho que está me ouvindo, já teve alguém que teve a doença, né, e tem todo o receio de que isso acometa, né, os seus filhos, principalmente os filhos pequenos e as pessoas mais velhas. Então, é uma relação que se dá de uma maneira assim, direta. A gente, por exemplo, não se dá conta, mas a gente vive numa cidade que tem vários rios que cortam a cidade, mas a gente tem problema, né, já há bastante tempo, de abastecimento regular, principalmente para determinadas zonas da cidade. Porque quem mora num prédio, quem mora numa casa, quem tem grana, ele vai furar um poço, se a coisa dá bronca, ele vai comprar o carro-pipa. E a população, de uma maneira geral, convive com racionamento de água há bastante tempo. Então, é uma relação direta. O esgoto não tratado e jogado nos rios, nos riachos e nos rios, também, né? A gente tem água, mas não tem água que sirva para o consumo humano. Ou essa água, para servir para o consumo humano, tem que passar por um tratamento que gera um custo, né? Mesma coisa do resíduo. Se você não tem também definição clara, a gente basta ir, né, nas áreas em que a coleta não acontece de maneira regular e quanto a população sofre com o acúmulo, né, desses resíduos. Então está tudo extremamente relacionado. E precisa de políticas para isso, políticas definidas. E assim, especificamente, a gente sabe que o saneamento básico é um problema global, né? Mas eu queria saber um pouquinho se tu tem dados assim para trazer pra gente sobre o caso brasileiro, ou se é alguma especificidade assim da gente, da nossa região Nordeste, uhum, Pernambuco. A gente acho que já comentou, né, que no Brasil, água tratada, né, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E mais de 100 milhões não são contemplados com coleta de esgoto, né? E desse esgoto que é coletado, somente 45% recebem tratamento. Então, é um dado assim, de instituições sérias, com pesquisas recentes, instituições que acompanham esse tema, né? Então, ao longo das últimas décadas, a gente tem alguns avanços do ponto de vista de legislação e alguns avanços institucionais, mas os desafios colocados, né, para a gestão pública, né, para quem vai assumir cargos públicos, eles são imensos nessa área, né? Todo mundo costuma dizer que saneamento não dá voto, né? Porque o cano está lá enterrado, o esgoto também está lá enterrado, né? Mas eu diria que as consequências da ausência do saneamento, elas podem ser, né, no curto, médio e longo prazo, assim, muito, como é que eu diria, impactantes, né, para a sociedade como um todo. Sim. Uma coisa assim, uma das grandes obras que estava prevista sobre saneamento era o PAC, né? No PAC tem muitas obras sobre saneamento, assim. Como é que tu analisa essa questão? Aconteceu realmente, essas obras foram implementadas aqui no Recife? Tu tem alguma coisa assim a falar sobre esse plano específico? Porque o PAC envolvia várias coisas, eu achei muito curioso, assim, quando a galera botou o saneamento no PAC, né? Eu acho que esse é um debate que é interessante. Eu não sei como foi, porque já estava naquele processo mais de crise do governo. Sim, certamente. Ele entrar como um item de financiamento, um item, né, lá delineado como estratégia de um programa, né, de governo, ele foi bastante significativo. Mas a gente sabe o quanto que, com a questão da crise econômica, né, e com o impedimento feito, né, para o governo da presidenta Dilma, né, e toda a crise gerada aí com esse golpe, Várias obras foram paralisadas. A gente sabe que tem problemas relacionados à questão da implementação das obras, de processos, sim, de desvio de dinheiro e por aí vai, né? E isso não é um privilégio nem de agora, né? E a gente vai precisar saber como lidar com isso cada vez mais, que está muito próximo da gente. A gente fala de corrupção como se fosse uma coisa muito distante, né? Mas ela está muito próxima da gente, a gente precisa saber como lidar com isso. E aí várias dessas obras foram paralisadas. Então não conseguiram chegar a mover significativamente os dados prévios a isso, aqui na região, no caso. Sim, tem muita coisa ainda aí por fazer, né? Algumas coisas que foram, como eu falei... Teve alguma mudança relevante, assim, nos últimos anos? Assim, tem, já quase... tem algumas iniciativas que melhoram um pouco, né? Essa questão do saneamento e tudo. Mas, como eu te falo, é um desafio grande ainda sempre enfrentado pelos gestores. Sim, sim. Massa, vamos puxar aqui um intervalozinho assim, já botar uma música e já a gente volta. Agora vocês vão escutar Rios Pontos e Overdrives, Chico Science, Nação Zumbi. dia. Agora vocês vão escutar aí mais duas falinhas que recebemos pelo nosso zap. Manda aí pra nós, 997215409, porque você vai votar no Haddad. Galera, aqui é Sabrina de Pernambuco, Recife, e eu voto no Haddad e na Manu. Eu voto no Haddad porque eu quero, eu sonho, eu tenho plena convicção e certeza de que nós devemos manter a nossa democracia em vigor. Eu voto em Haddad porque eu sei que é a nossa esperança de mantermos essa nossa chama da democracia no país. Eu voto em Haddad pelo negro, pelo pobre, pelo homoafetivo. Eu voto em Haddad pela minoria, pelas mulheres, por todos aqueles que por muito, muito tempo ficaram descobertos e ficaram invisíveis aos olhos da sociedade até a entrada, a chegada do nosso Partido dos Trabalhadores. Estamos juntos. Haddad é Lula. Olá, ouvintes da Rádio Aconchego. Meu nome é Alexandre Ramos, trabalho com gestão das águas há pelo menos 20 anos. E hoje estou no Comitê da Bacia do Capibaribe, trabalhando por sua revitalização. Esse que é um rio tão importante para a gente aqui em Pernambuco. Quando a gente trata do tema água, é importante destacar que água é um direito fundamental e o acesso a todas as pessoas tem que ser garantido. Por isso, existe um observatório, que é o Observatório de Governança das Águas, que levantou 9 temas estruturantes sobre a questão da água para conversar com os candidatos. E as propostas de Haddad e Manuela estão alinhadas com pelo menos 8 desses 9 temas que foram levantados. Enquanto que o outro candidato, no segundo turno, nem faz menção, nem cita a questão da água nas suas propostas. Vale dizer com isso que esse é um tema que é essencial para o futuro do planeta. Nossos rios estão secando e cada vez mais poluídos. Citar esse tema em suas propostas mostra o compromisso conosco e com as futuras gerações. Por isso que eu voto em Haddad e Manuela. Aí, voltando para o nosso último bloco, e agora a gente vai vir, agora que vai esquentar. Agora a gente vai falar das propostas. Vocês escutaram aí o Alexandre Ramos comentando um pouco sobre a impressão dele, sobre a opinião dele das propostas dos candidatos e tal, que ele acompanhou o relatório do Observatório das Águas. E aí, Edneida, o que é que tu fala sobre os candidatos? Como é que tu vê? Tu tá aqui com a tabelinha, né, que foi produzida, eu achei massa, eu vi essa tabelinha rolando pelo zap. Quais são as principais diferenças aí entre os candidatos? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, na tua opinião? Então, isso que você falou, né, de que para vários temas, diversas pessoas, instituições que trabalham com esse tema específico foram fazendo esse levantamento, né? E no primeiro turno estava lá de todos os candidatos, e a gente agora vai falar dos que passaram para o segundo turno. Mas assim, na verdade, a gente vive um momento em que as pessoas parece que não estão querendo, né, olhar para as propostas ou para a falta de proposta dos candidatos, porque está todo mundo muito aí, né, indo, embarcando em notícias falsas, em distorções absurdas, né, em relação a alguns temas. As pessoas parece que não querem se dar o trabalho de parar um pouquinho, refletir, fazer a pergunta assim: olha, esse tema é importante para a minha vida, né? Qual a proposta que cada candidato está fazendo e se isso é viável, né? Porque tem que dizer o como, né? E precisaria ver o que é que está meio lá por trás. Eu fui ler o programa, né, para poder também me situar um pouco, e realmente assim é preocupante. Se a gente pensa, por exemplo, no tema promover o acesso universal à água como um direito fundamental, né? É um tema que não é encontrado no programa do candidato Bolsonaro, e no candidato Haddad aparece como comprometido com esse tema, né? O que é que significa isso? Significa que, inclusive, a população ela vai poder cobrar, né? Ela vai poder acompanhar, né, como isso vai se dar, né, quando o candidato é eleito e vai escolher seu ministério e vai trabalhar para transformar propostas em programas, projetos que vão ter inclusão no financiamento. É assim que funciona, né? É, não é só sair aí no oba-oba, nos, nas expressões de efeito, né? E aí, com isso, embaçar, né, a capacidade das pessoas. Eu acho que tá, o candidato está, inclusive, subestimando a capacidade da população em relacionar o que é importante para a vida dela, né? Então, um outro tema, né, que foi analisado, que seria apoiar programa de proteção de mananciais, nascentes e a revitalização das bacias hidrográficas. Fundamental para que a gente consiga ter oferta hídrica, né? Água suficiente, água com uma qualidade também boa para ser trabalhada para o consumo humano. Então, mais uma vez, na proposta do candidato, no programa do candidato Jair Bolsonaro, não tem nada relacionado a isso. E no do programa do Haddad, ele é favorável a que isso aconteça, né? E quando a gente pega esse tema, né, que é de conservação e proteção das nascentes, dos rios, dos lugares onde a água é reservada, né, tipo os açudes, tipo os reservatórios maiores, e a gente vai olhar também quais são as propostas do candidato Jair Bolsonaro para o tema de meio ambiente, eu diria que é da gente ficar muito preocupado, né? Então, hoje em dia, você tem que ter, para que algumas iniciativas aconteçam, um licenciamento ambiental, né, fiscalização de alguns órgãos para que as coisas não cheguem em situações extremas. Então, o candidato ele quer acabar com os órgãos ambientais, pretende retirar o licenciamento ambiental, né, e faz com que essas coisas se tornem ainda mais preocupantes. Né? Rapidinho. Isso aí está na proposta dele. Ele escreveu... Essa outra parte ligada ao meio ambiente, né? Sim. Se as pessoas forem ter o cuidado de ler, né, ou de tentar entender um pouquinho, abrir um pouquinho assim, né, a guarda para entender, inclusive do candidato Haddad mesmo, verificar as coisas que talvez estejam ainda ausentes. Né? Eu identifico. Né? Eu acho que a gente apoiar um candidato é também apoiar sabendo que tem coisas que a gente não vai estar sendo contemplada e que a gente vai ter que brigar para que isso aconteça. Né? Então... Então, rapidamente, só explicando assim. Quer dizer que se eu tiver uma mega construtora e quiser fazer uma obra, eu não preciso de nenhuma autorização, nenhum cuidado com o meio ambiente, nenhuma licitação nesse Vai sentido. Por aí, sabe, Fernando? Vai por aí. Grosseiramente seria isso, mas... Nas entrelinhas do programa está isso sendo... Tanto é que teve uma revista internacional, a Nature, que fez uma análise do programa nessa área de meio ambiente, dos dois candidatos. E a partir dessa análise, inclusive, que eu estou me valendo, porque é um pessoal que tem uma experiência grande, inclusive, de quando isso não acontece, quando isso... E olha que eu digo que no Brasil isso ainda é muito precário. A gente caminhou pouco nessa direção. A gente teria também que melhorar bastante isso. Né? E a prova dos lugares onde isso não acontece, onde isso não é feito com o cuidado que precisaria, é de que os desastres podem vir e podem vir pesado. A gente vivenciou isso no Brasil, né? As pessoas devem ter acompanhado o desastre que aconteceu, né, no Rio Doce, lá na cidade de Minas, de Mariana, que matou o rio, matou pessoas, né? E olha que porque a gente tem a legislação, né? Sim, sim. E tem fiscalização e por aí vai, né? Então, só para finalizar, para a gente não estender tanto, né? Acho que são temas que, se for o caso, a gente até volta, uhum, pegando especificamente mais algum deles. Falta também na proposta do candidato Bolsonaro apresentar plano de investimentos e metas para universalização do saneamento básico urbano e rural no Brasil. E isso está no programa do Haddad como um compromisso, né? E a gente já viu o quanto que a ausência de saneamento afeta a vida das pessoas. Então, se cada um parar para pensar o que significa ter água de qualidade em casa, ter uma condição de saneamento que não seja de precariedade, de, né, de problemas relacionados à questão do acúmulo do lixo, né, de como é que eles se sentem nos lugares onde moram, e pensa isso para o futuro, acho que vale a pena tratar olhar com mais cuidado, né? Água como um direito significa que, se isso não é absorvido, né, explicitamente, né, pelo candidato, é algo que pode vir a partir de privatizações, a partir de outros mecanismos que vão destoar, né, dessa lógica do direito humano à água. Sim, é o barato que sai caro, né? Pode sair muito caro, muito caro. É interessante, só retomando o debate que a gente começou, quando tu fala assim da dengue, zika e chikungunya, a gente acha que essas coisas vão aparecer na parte de saúde, né? Quando, na verdade, a gente vê que elas têm... Tem uma relação direta com essa outra pauta. O problema da, né, água, né? É. Isso tem que estar muito, né, muito bem claro para a população. Massa. É, a gente está chegando ao fim agora. Vou pedir para tu fazer, dar uma mensagem aí, o que é tuas, mais particular, assim, o que é que tu tá achando, é, em relação às propostas, em relação ao debate. A gente tá vivendo um clima muito acirrado, eu acho que é importante a gente sempre tá falando sobre isso, porque é isso, não, a política, ela tem seus problemas, mas definitivamente não, a gente não vai resolver nada na tapa, né? E eu queria que tu falasse um pouco, impressão geral, perspectiva para essas próximas 3 semanas. Eu sei que a gente vai dormir bem pouco, né, daqui para frente, vai ser bem aguerrido, né? Eu fico muito tranquila, assim, para dizer de uma maneira muito aberta que eu também tenho uma opção, cada um vai ter sua opção, mas isso não me impede de fazer também um olhar e uma discussão que seja também crítica, né? E eu acho que as pessoas não estão... se permitindo ir por esse caminho, né? Mesmo que seja para manter o seu voto, né, num determinado candidato, mas não se negar a entender, a não aceitar as notícias falsas, né? A gente vive uma campanha diferente das anteriores, em que as mídias sociais nunca entraram com tanta força, né? Mas a gente sabe que a mídia social, ela é extremamente positiva, no sentido dela poder quebrar com esse domínio, né, dos monopólios na comunicação, mas ela também é perigosa no sentido das pessoas não estarem preparadas para fazer algumas perguntas do tipo: epa, realmente isso é verdade? Né? É porque está sendo dito na igreja A, B ou C é que é totalmente verdade? É porque está sendo repetido na televisão, ou porque apareceu aqui, né, como um post? Como é que eu verifico isso? Tem como verificar, né? Tem como verificar. Pode ser, inclusive, que seja aquilo mesmo, né? O que não pode é simplesmente a gente abandonar o nosso direito, né, de ter acesso a uma informação, né, minimamente ética. Isso eu acho que a gente não pode. Então, tem que conversar, sim. Conversa na família, né? Conversa na esquina. Política é uma coisa que tem a ver com a vida da gente, sim. Né? É aí que está decidido os investimentos para a educação, os investimentos para a saúde, os investimentos ligados a recursos hídricos, que políticas vão ser prioritárias. E isso vai estar na casa da gente. Né? Como é que vai ser definido o salário mínimo? Né? Como é que vai estar ou não a manutenção aí do 13º? Uma coisa é ser direito. Né? Direito é obrigatório. Outra coisa é flexibilizar. Flexibilizar, o patrão vai poder dizer: olha, dá para pagar, não vai dar para pagar esse ano. Né? Então, essas diferenças a gente precisa estar disposto a entender. Né? Entender e acompanhar. Né? O papel de cidadania nosso é também de acompanhar. Então, assim, eu agradeço esse espaço. Eu acho que muito legal se ele puder rolar os outros dias, com temas diferentes, com as pessoas podendo trazer perguntas, enfim, né, tirar dúvidas. A gente, eu acho que pode usar esse espaço de forma aberta, democrática, e cumprir um papel, né, porque o outro, né, os outros veículos, às vezes, não também cumprem esse papel. Então, boa noite aí para o pessoal. E a gente tá na rua, trabalhando, conversando com as pessoas. Né? E eu acho que isso tem que ser exercitado até o último momento de decidir o voto. Sim. É isso. É nosso direito também lutar por cada voto, né? Jogar o jogo do do jogo dos votos, né? Se a gente... Eu historicamente, não sou uma pessoa que tem muita concordância com a eleição ser o grande momento da democracia. Acho que o momento da democracia são outros. É isso, é o momento de sentar, o momento de conversar, o momento de estudar, o momento de debater, o momento de estar aqui na rádio, fazer um programa de rádio, os programas que vocês conhecem. E é isso. Isso é, eu, na minha perspectiva, isso é um processo democrático, né? Mas... E a gente também tem o direito de disputar o processo quando ameaça ou quando ele apresenta que se um foi eleito ou se outro foi eleito vão ter mudanças muito drásticas na nossa vida. É melhor comprar umas brigas hoje do que amanhã ter que correr atrás de um prejuízo e que vai ser muito difícil, assim. Na minha perspectiva, se acontecer alguns retrocessos, a gente correr atrás, né? Só para finalizar... Só para dizer assim, que se a gente for avaliar nesses últimos 2 anos, cada um, se parar para pensar um pouquinho, vai se deparar com situações que já nos mostram muitos retrocessos, né? E é inevitável a gente fazer essa análise do quanto, né, que existe de relação das proposições do candidato, né, Bolsonaro com o que foi votado nesses últimos 2 anos contra o trabalhador, contra a população. Você congelar por 20 anos investimento em educação e saúde, ele votou a favor disso, né? Então, como é que vai ter dinheiro para educação e saúde pública? Agora, na hora da campanha, pode dizer o que quer, né? Pois não, é. Não foi assim. Então, mas... sou contra a corrupção. Na votação que teve sobre as 10 medidas do Ministério Público contra a corrupção, vai olhar como ele votou. Né? Ele votou contra essas 10 medidas. Né? Então... Enfim, as pessoas precisam ficar ligadas nisso. O interessante dessa disputa é que são dois políticos profissionais, né? Eles têm currículo, os dois têm currículo, os dois estão na política há algum tempo. Então, vale a pena chegar lá e zapear um pouquinho. O que foi que ele fez mesmo? Pois é, porque um está há 20 anos e nunca propôs nada que valesse a pena, né? Dois projetos que ele propôs, um, inclusive, extremamente polêmico e desfavorável à mulher, né? Que é de não ser prioridade o atendimento a mulheres vítimas de abuso sexual, e o outro nem me lembro qual é, né, em 20 anos de mandato, e um outro que vale a pena olhar a presença dele no Ministério da Educação, a presença dele, né, como prefeito de uma cidade grande como é São Paulo, enfim... Tem como as pessoas se informarem. Não pode ser desculpa, não pode ser eu não gosto do partido e, enfim, prenhou pelo ouvido, como dizia minha avó. Sim, sim. E fica numa preguiça de pensar e de pensar seriamente nas consequências que vai ter para a própria vida. Vamos se mexer, que é isso. Se não correr atrás... Hoje a internet é um linkzinho, um clique e você tem acesso... O governo federal e os governos estaduais, eles têm muitos sites. A lei de transparência, a gente tem muito dado disponível diretamente do governo. Aí o que eu acho que também está complicado nessa eleição é que tudo é mentira. Mas, minha gente, tudo é mentira, muita coisa é mentira. Mas a gente tem que exercer, eu acho, que é a capacidade de diferenciar o que é falso, o que é verdadeiro, o que está muito exagerado. Porque às vezes não é nem mentira, mas é um exagero ou uma forma de falar muito... Dá ênfase muito grande em algumas coisas que não são bem assim. Eu acho que a capacidade de discernimento é uma grande virtude em tempos como esse, assim, de polarização, né? Porque quando polariza é time de futebol, né? Isso. Aí ninguém... Então, obrigada mais uma vez. Dependendo, a gente volta por aqui. E tô indo pra rua, né? Exercer o meu papel de cidadania, poder conversar um pouco aí com as pessoas, né? A gente vai estar... pelo bairro da Várzea hoje, e eu me sinto com essa responsabilidade diante do que está acontecendo. Então, obrigada aí para quem escutou, para quem pensou junto, para quem está se dispondo a pensar um pouquinho mais, e vamos em frente. Vamos em frente. Vou levantar o som aqui para dar um abraço, já voltamos com o finalzinho do programa. We'll be right back. pessoal. E, minha gente, esse aqui foi o nosso novíssimo programa Cá Entre Nós. Cá Entre Nós foi bem legal, hein? Chaveneira, até breve. Foi bem legal o programa, esse foi o programa inicial, e aí a gente pede que as pessoas que escutaram deem um feedback pra gente. A gente quer escutar, foi bom, foi ruim, foi assim, foi assado, foi muito parcial, foi legal. A gente tá propondo também que o final do programa a gente quer conversar sobre, trazer um pouco de outras pautas que tem, um pouquinho, algumas notícias, algumas informações. A primeira é que amanhã vai acontecer o júri popular sobre o caso do assassinato do jovem Mário Andrade. Mário Andrade foi assassinado no Ibura e ele estava andando de bicicleta e num desentendimento, pelo que eu me lembro, ele descorou alguma coisa numa moto de um policial. O policial estava alcoolizado, estava alcoolizado e agrediu ele e um colega. Mandou deitar no chão e atirou a queima-roupa. Assassinou o Mário Andrade lá no bairro do Ibura. E esse crime tava aí para júri popular amanhã, no Fórum Joana Bezerra. E os movimentos que estão acompanhando o caso fizeram o convite para todos e todas chegarem com força para exigir justiça para Mário Andrade. Amanhã, 9 horas, no Fórum Joana Bezerra. Outra notícia assim, que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao assassinato também do mestre Moa de Catende, capoeira, liderança de Afoxé lá da Bahia, em Salvador. Ele foi assassinado com 12 facadas após uma discussão no bar com motivo político. Ele tinha declarado apoio ao candidato Fernando Haddad do PT. O assassino foi eleitor do Bolsonaro e não aceitou a discussão, a declaração do voto do mestre Catende, mestre Moa, e foi em casa buscar uma faca e assassinou. Esse assassinato eu acho que impactou muitas pessoas, porque é isso, o ódio ele está aí disperso na sociedade, mas a gente volta a afirmar que nessa sociedade desigual que a gente vive, as pessoas mais fragilizadas que vão ser atingidas primeiro por essa violência somos nós, negros, são as mulheres, a população LGBT, que a gente enfrenta, a gente já tem muito preconceito e muito ódio contra a gente. E esse discurso de ódio, ele está, na verdade, nada mais do que abrindo uma caixa dos terrores, aí, uma caixa dos horrores. E os nossos corpos, eles sempre foram muito mais vulnerabilizados. Então, essa eleição, essa vitória aí vai ser para o mestre Moa de Catende. Para finalizar, só gostaria de dar três informaçõeszinhas sobre as eleições. Primeiro, se o seu título está regular e você não foi votar por qualquer motivo que tenha acontecido, estava de ressaca, tomou uma, não estava afim, não queria e não quer, não sei o quê, a gente só está deixando a informação que você pode votar no segundo turno. Não ter votado no primeiro turno não cancela, não tira a regularidade do seu título. Você faltou uma eleição, você pode comparecer no segundo turno, que é outra eleição. Se seu título estiver regular, você pode votar no segundo turno. Outro ponto é que algumas pessoas tiveram problemas com as sessões eleitorais. Algumas sessões eleitorais mudaram. Você pode conferir a mudança no site do TSE. Se você tiver acesso à internet, se não tiver, vale a pena perguntar, pedir rapidinho. Lá no TSE você bota o seu título eleitoral. Eu acho que pode até fazer pesquisa só pelo nome. Seu nome, nome da mãe. E aí você encontra em qual sessão você está habilitado a votar. Um último ponto é sobre voto em trânsito. Muitas pessoas também não estão no seu domicílio eleitoral. Essas pessoas podem votar em outra cidade. Vou ler aqui um tópico do TSE falando sobre isso. Como proceder para votar em trânsito? O eleitor deverá se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo com documento oficial com foto no período determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nessa ocasião, ele vai dizer em qual município pretende votar. O eleitor cadastrado para votar em trânsito estará desabilitado para votar na sua sessão de origem. Então, você chega no cartório eleitoral, diz aonde você vai votar, onde você vai estar no dia da eleição, você muda para esse lugar, e aí, lembrando, você está inscrito nesse lugar, você não pode voltar e... Ah, agora eu quero votar de novo na minha cidade de origem. Tem um prazo, eu não estou encontrando aqui, mas se eu não me engano, ou é amanhã ou é depois de amanhã. Então, é muito importante procurar essa informação. Qual é esse prazo? Se você quer votar em outra cidade, corra! É isso aí. Esse foi o Cá Entre Nós, primeira edição. Amanhã, se as deusas permitirem, estaremos de volta na nossa rádio comunitária Aconchego 88.5 FM. Só lembrando, quer mandar um feedback? Tem lá o nosso perfil no Facebook. Nosso perfil é uma pessoa que chama-se Luiz Aconchego. E tem o nosso zap, que chama-se 99721-5409. Repetindo, 99721-5409. Boa noite.